É, vou rimando fácil, sem complicar. Por quê? De muitos grupos tenho pra falar. Tenho algo a dizer. Alibi, Jamaica superou. Vendeu muitas cópias, nunca vi igual. No reino da morte, se vacilar é mal. Cirurgia moral, posse verdadeira, coisa anormal. Câmbio negro tem a sua própria ideologia. Não importa quem te critique, nem de noite, nem de dia. Gog, você pode crer. Sou seu chegado, não tenho nada a ver. Código penal, nosso aliado. Curtimos altas lombras em São Paulo, tá ligado? Rafa e os magrelos, coisa do passado, tá de volta com baseado. DF movimento acabou, surgindo sociedade anônima que detonou. Mix mania, Celsão, Goiânia possa crer. Cashbox mundial, som, manda ver. Ruizão, Chuque, Ribeirão, Genivaldo e a Discovery da força de montão. Is, Smurf, Disco Clube, quando solta os graves, treme até o chão. Vamos continuar. Continuar, muitos grupos tenho pra falar. E Gabriel Pensador, deixa pra lá. Racionais, Mano Brown, rapaziada, é demais. É notícia em jornais, tá indie. DJ 1, não precisa nem falar. É só escutar Sistema Negro, facção central. Rapaziada de rocha, não paga pau. Visão de rua, peça central. As mina, leva a parada na moral. Comando DMC, mudou a levada, temos que admitir. MRN, DMN, os caras das antigas. Deixou todos na estiga, perguntando para mim, para você também. Ei, hey, como pode estar tudo bem, bem. Naldinho, Bronx, fizeram acreditar, muitos dançar. Espero de novo ouvir eles tocar. Consciência humana, tá na hora do movimento levantar. Não dá para esperar, pavilhão. Usei em meus refrões PMC, filosofia de rua. Canta a realidade da minha, da sua face negra. Desacato verbal, leva a parada na moral. Produto da rua sempre ficou na sua união. Break rap mostrou que nunca vacilou. Alerta vermelho, RZO. Vejam só, verbo pesado agora está no ar. Guindaste vai te apoiar. De norte a sul, de leste a oeste, o movimento nunca vai parar. Todo amador do Brasil deve continuar para o seu sonho realizar. Deixei o meu recado, faz considerado, tá ligado. Você tem que acreditar, mano.